Vem ver, maluco, vem ver. O bem bolado que eu trouxe pra você. Tá no jeito de acender. Minha rima é o isqueiro e a chama é o proceder que habita em você. Então não dorme no barulho, acende o bagulho. A fumaça é sonora, não se apavora. Aê maluco, muita calma nessa hora. Sente o grave e o poder do RAP. Quem tá na rima aqui é aliado G. O pobre e o rico é tremendo abismo. Quem tem dinheiro raramente tem escrúpulo. Quer ser diferente do pobre até no túmulo. A pedir de pedra, escrita de grafite. Eu quero é que morra toda porra da elite. A pedir de pedra, escrita de grafite. Eu quero é que morra toda porra da elite. Você me entende, maluco, eu sei que entende. Eu não chorei quando morreu o filho do ACM, mas já chorei pelos pobres da favela do Heliópolis e mais. Eu dourado dos Carajás e outras vítimas fatais das chacinas policiais, cemitérios e cadeias, esperança que jaz. Eu digo mais, não aguento mais, não me arrependo de nada que escrevi. Sempre lutei pro dia nascer feliz no país do topa tudo por dinheiro. Ilusão via satélite é vendida o dia inteiro. É, falsos terreiros, é, falsos profetas, é, muita miséria, é, falsas igrejas, é, a internet globalizando a pobreza. Sob a alegação da democratização do acesso à informação, computador aqui não. Na favela tem ação, troca de tiro entre ladrão e a polícia. Venda de cocaína, uma pá de bala perdida, extermínio das famílias. Consequência sangue bom de tanta privatização, ampliando a exclusão, saúde, educação. Então não se discute, FHC vai se foder e privatiza a dona Ruth. Escuta minha fala, escuta meu recado. Presta atenção no bem bolado. Presta atenção no bem bolado. Vem ver, maluco, vem ver o bem bolado que eu trouxe pra você. Vem ver, maluco, vem ver o bem bolado que eu trouxe pra você. Vem ver, maluco, vem ver o bem bolado que eu trouxe pra você. A rima é o isqueiro e a chama é o proceder. Sente o grave e o poder do R.A.P. Se o raio de sol faz nascer flor na lama, o que dizer do amor de uma criança? Eu tenho força, sou firme, sou forte pra vencer o inimigo no vale da morte. É muito estranho, eu tenho que dizer. Tenho que continuar lutando pra poder vencer. Passar por cima de tudo que me atrasa, de tudo que me faça esquecer da palavra sagrada. Em meio à faca, a lâmina que rasga, em meio até mesmo a pólvora que mata, estraçalha. Faz os manos lutar contra os manos, faz o povo se matar nos campos de guerra. É foda, ladrão me incomoda, injustiça histórica, o poder não tem misericórdia. Ah, eu sei bem disso, assumo o compromisso, no peito crucifixo. O rap tem que ser explícito, então vou ser, não vou omitir. Então escuta aí, tô no jogo e vim pra decidir. Torce um de chava dois, acende a bomba. Louco de maconha, maluco, mó vergonha. Pra sua mãe, pro seu pai que te ama até demais, me choca. Hoje em dia a malandragem virou moda. 27 anos de idade, só eu sei os caminhos que eu fiz, os lugares por onde passei. Quantos manos eu vi roubando, cheirando, no acerto com a polícia, desandando, caguetando os parceiros em troca do dinheiro. O crime, truta, é pesadelo, é só veneno. Então, escuta minha fala, o meu recado. Presta atenção no bem bolado. Vem ver, maluco, vem ver o bem bolado que eu trouxe pra você. Vem ver, maluco, vem ver o bem bolado que eu trouxe pra você. Vem ver, maluco, vem ver o bem bolado que eu trouxe pra você. A rima é o isqueiro e a chama é o proceder. Sente o grave e o poder do R.A.P. Pegada louca, ideia de responsa. Realidade cruel e face da morte à tona. Representando o interior aonde for. Só ideia forte a mil grau no vapor eu tô. Envolvidíssimo do início até o final. Do bem contra o mal, na rima racional. Os moleques se afastar do crime e das drogas. Pros boys se ligar que o dinheiro não compra o céu. Pros moleques trocar a rua pela escola. Porque sobreviver na malandragem não é mel. Pior que fé, o alinho, o carretel, o anzol. Não sou peixe nem pipa, muito menos o sol. O cadáver, o formal, angustia. Faz você parar pra refletir sobre sua vida. A perspectiva de melhor é quase que impossível. É difícil, mas eu não desisto. Deixa porém comigo, também tô envolvido no jogo até o pescoço, lado a lado com meu povo. Buscando um mundo novo, descarrego ideia forte pro mais velho, pro mais novo. É, talvez pro sábio, é, quem sabe o louco, é. Porque de sábio e de louco todo mundo tem um pouco. Então, por todo o globo, terrestre, no urbano ou no campestre, a extinção do ser humano é consequência dessa peste. É dinheiro, holocausto, caminham lado a lado, acredite se quiser. Tudo isso faz parte do plano de Lucifer. Aumento da pobreza, crescimento do descaso. A industrialização fez um buraco na camada de ozônio, poluiu os oceanos. Os peixes quando nadam sentem raiva dos humanos. Ai mano, eu tenho um plano, assim não dá mais. Queria ver na prática as ideias de Karl Marx. Escuta minha fala, escuta meu recado. Presta atenção no bem bolado. Vem ver, maluco, vem ver o bem bolado que eu trouxe pra você. Vem ver, maluco, vem ver o bem bolado que eu trouxe pra você. Vem ver, maluco, vem ver o bem bolado que eu trouxe pra você. A rima é o isqueiro e a chama é o proceder. Sente o grave e o poder do R.A.P. Vem ver, maluco, vem ver o bem bolado que eu trouxe pra você. Vem ver, maluco, vem ver o bem bolado que eu trouxe pra você. Vem ver, maluco, vem ver o bem bolado que eu trouxe pra você. A rima é o isqueiro e a chama é o proceder. Sente o grave e o poder do R.A.P.